Esse é meu jeito. Palhaçada não aceito, né? Da minha natureza ficar só na defesa, falar na incerteza, esnobar a pobreza, praticar a avareza, convidar o inimigo pra sentar na minha mesa. Com sua falta de clareza, também de opinião, apertar a minha mão pra sabotar a missão. Malharam Judas, também Leandrão, mas eles do lado da traição. Só que de fato o céu é o teto de um projeto com o pé no chão. Traz vida à população, uma palavra de alegria, um plano de ousadia, boa base, melodia, um sonho de periferia, amizade lado a lado, ter ação no dia a dia, o amor sendo praticado. Construir bom alicerce com amizade e respeito, evitar quem desmerece, ou se acerta ou não é aceito. Favela agradece, atitude de quem tem conceito, nossa luta enaltece o caminho do bem bom, cada fato posto em debate, cada elemento indo pro combate. Cada um que faz sua parte, cada artista com a sua arte, cada cachorro louco que aquilate, peso do ouro de alto que late, peso pesado que no ringue bate, concentração cada cheque mate. Posso ir por mim, não meço esforço, passo, passo. Posso ir por mim, não meço esforço, passo, passo. Posso ir por mim, não meço esforço, passo, passo. Posso ir por mim, passo, passo. Passo, posso ir por mim, não meço esforço, passo, passo. Posso ir por mim, não meço esforço, passo, passo. Que posso e não meço esforço entre amor, o ardente é labuta e o ócio, inimigos, amigos, parceiros de negócios, idas e vindas, vários foram sócios. Mas pra seguir em frente tem que tá afim. Pedras no caminho são muitas, guerreiro, é assim. E assim. Se contempla o início da jornada. E assim. Vou além do entorno e pé na estrada. Alguns aliados que posso contar, contado nos dedos. Confiança difícil a quem dá, isso se aprende com o tempo, me lembro. De quantos falaram comigo, apertaram minha mão, firmão. Tapinha nas costas na hora de ir embora, pataque, mão. Falação, conversinha, buchicho, não faz a minha. Se ficasse atenta só isso, eu nem vivia a minha vida. Energias carregadas de negativismo, boato espalhar igual praga pra jogar você no lixo. Insisto em dizer que tudo valeu pra chegar onde eu tô. O segredo do que dá certo pra mim, sua inveja me passou. Rolou estresse, estafa, cansaço ficou na memória. E assim segue a nossa história. Ali no chicote do corpo, então sente apunhalada. Se o peixe morreu pela boca, você, pela sua palavra, se cala. Ao saber que tô bem na moral e firme, irmão. Engula seco, me aplauda de pé, metida doidão. Valeu, vai se afundar seguindo assim. Encontra um rumo, aquele que procura ser feliz.